3. As leis emocionais de Newton. Na primeira vez que levou uma porrada na cara, Isaac Newton estava de pé em uma plantação. O tio dele estava explicando por que o trigo tinha que ser organizado em fileiras diagonais, mas Isaac não prestou muita atenção. Ele estava olhando para o sol, se perguntando do que a luz era feita. Ele tinha 7 anos na época. O tio então deu um tabefe tão forte na bochecha de Isaac que seu senso de realidade se desfez temporariamente assim que ele caiu. O garoto perdeu toda a sensação de coesão pessoal. E à medida que partes da sua psique voltavam a se reunir, algum pedacinho secreto dele permaneceu no chão, deixado para trás em um lugar de onde jamais seria recuperado. O pai de Isaac morreu antes de ele nascer, e a mãe o abandonou quando ainda era pequeno para se casar com um velho rico do vilarejo vizinho. Por isso, Isaac passou seus anos de formação sendo empurrado entre tios, primos e avós. Na verdade, ninguém o queria. Ninguém sabia o que fazer com o garoto que se tornara um fardo. O amor vinha a duras penas, mas, em geral, ele não recebia amor algum. O tio de Isaac era um bêbado sem instrução, mas sabia contar as fileiras plantadas nos campos. Era sua única habilidade intelectual e, portanto, ele provavelmente fazia isso mais do que o necessário. Isaac muitas vezes o acompanhava nessas sessões de contagem porque era o único momento em que o tio prestava atenção nele. E como água num deserto, qualquer atenção que o menino recebesse era absorvida avidamente. Acontece que Isaac era uma espécie de prodígio. Aos 8 anos, ele já conseguia prever a quantidade de ração necessária para alimentar as ovelhas e os porcos na estação seguinte. Aos 9, era capaz de fazer de cabeça os cálculos de hectares de trigo, cevada e batatas. Aos 10 anos, Isaac concluiu que a agricultura era uma coisa idiota e voltou suas atenções para o cálculo da trajetória exata do sol durante as estações do ano. O tio dele não se importava com a trajetória exata do sol, porque isso não colocaria comida na mesa, pelo menos não diretamente. Por isso, bateu em Isaac mais uma vez. A escola não ajudava. Isaac era uma criança magrela, pálida e distraída. Não tinha qualquer habilidade social. Gostava dessas porcarias nerds, como relógios de sol, planos cartesianos e cálculos para determinar se a lua era mesmo uma esfera. Enquanto as outras crianças jogavam críquete ou brincavam de pega-pega na floresta, Isaac ficava parado, encarando os riachos por horas, se perguntando como o olho humano era capaz de ver a luz. Os primeiros anos de vida de Isaac Newton foram uma porrada atrás da outra, e a cada golpe seu cérebro sensível aprendia a sentir uma verdade imutável. Tinha que haver algo de inerentemente errado com ele. Por que os pais o abandonaram? Por que os colegas o ridicularizavam? Que outra explicação poderia dar para sua solidão quase constante? Enquanto seu cérebro pensante se ocupava desenhando gráficos caprichados e monitorando eclipses lunares, seu cérebro sensível internalizava em silêncio a ideia de que havia algo muito errado com aquele garotinho inglês de Lincolnshire. Um dia ele escreveu no seu caderno da escola: "Sou um rapaz pequeno, pálido e fraco. Não existe lugar para mim, nem em casa, nem no fundo do inferno. O que posso fazer? Eu sirvo para quê? Só consigo chorar." Até aqui, tudo o que você ouviu sobre Newton é verdade, ou pelo menos altamente plausível. Mas vamos fingir, por um momento, que exista um universo paralelo. E digamos que nesse universo paralelo exista outro Isaac Newton, bem parecido com o nosso. Ele ainda vem de uma família abusiva e disfuncional. Ainda tem uma vida de isolamento e raiva. Ainda calcula e mensura de forma prodigiosa tudo o que encontra pela frente. Mas digamos que Em vez de medir e calcular obsessivamente o mundo externo, físico, esse Newton do universo paralelo decide direcionar sua obsessão para medir e calcular o mundo interior, psicológico, o mundo da mente e do coração humano. Isso não é tão difícil de imaginar, pois vítimas de abusos muitas vezes são grandes observadoras da natureza humana. Para pessoas como eu ou você, observar os outros pode ser uma atividade divertida para se fazer num domingo qualquer no parque. Mas para quem sofre abusos, é uma estratégia de sobrevivência. Para essas pessoas, a violência pode surgir a qualquer momento. E por isso elas desenvolvem um senso de observação agudo, quase sobre-humano, para se proteger. Um tom de voz mais alterado, uma sobrancelha arqueada, a profundidade de um suspiro, tudo isso pode disparar seus alarmes internos. Então vamos imaginar que esse Newton do universo paralelo, esse Newton emo, tenha voltado sua obsessão às pessoas ao redor. Ele fazia anotações, catalogando todos os comportamentos observáveis dos colegas e familiares. Anotava sem parar, documentando cada ação, cada palavra. Encheu centenas de páginas com observações sem importância sobre o tipo de coisas que as pessoas nem percebem que fazem. O Newton emo torcia para que, se cálculos pudessem ser usados para prever e controlar o mundo natural, como as formas e configurações do Sol, da Lua e das estrelas, então também deveriam ser capazes de prever e controlar o mundo interior, emocional. Com suas observações, o Newton emo descobriu algo doloroso que todos nós meio que já sabemos, mas que poucos querem admitir: que todas as pessoas mentem. É um hábito nosso mentir constantemente. Mentimos tanto sobre coisas importantes quanto fúteis. E, em geral, não fazemos isso por malícia. Na verdade, mentimos para os outros porque temos o hábito de mentir para nós mesmos. Newton percebeu que a luz se refratava no coração das pessoas de formas que elas pareciam não perceber, que as pessoas diziam amar aqueles que, pelo visto, odiavam, que declaravam acreditar em algo enquanto agiam de outra forma, que se imaginavam corretas embora cometessem atos de grande desonestidade e crueldade. Ainda assim, na própria mente, elas de alguma forma acreditavam que suas ações eram consistentes e verdadeiras. Ele concluiu que não deveria confiar em ninguém. Nunca! E calculou que sua dor era inversamente proporcional ao quadrado da distância entre ele e o mundo. Portanto, ele se mantinha à margem, sem entrar na órbita de ninguém, afastando-se da atração gravitacional de qualquer outro coração. Ele não tinha amigos. Na verdade, não queria amigos. Isaac compreendeu que o mundo era um lugar sombrio e miserável, e o único valor na sua vida patética era a habilidade de documentar e calcular essa miséria. Apesar de tanta rabugice, não faltava ambição a Newton. Ele queria saber a trajetória do coração humano, a velocidade de sua dor. Queria saber a força dos seus valores e a massa de suas esperanças. Mais importante, ele queria entender as relações entre todos esses elementos. Então, decidiu escrever as três leis emocionais de Newton. Primeira lei emocional de Newton: para cada ação, há uma reação emocional oposta e de igual intensidade. Imagine que eu lhe desse um soco na cara, sem motivo, sem justificativa. Só pela violência pura e simples. Sua resposta instintiva seria algum tipo de retaliação. Poderia ser física, retribuindo o soco. Poderia ser verbal, me xingando com todo tipo de palavrão. Ou sua retaliação poderia ser social, chamando a polícia ou alguma outra autoridade que tivesse o poder de me punir por ter atacado você. Independentemente de qual fosse a sua escolha, você sentiria uma onda de emoções negativas dirigidas a mim, e com razão, porque eu claramente sou uma péssima pessoa. Afinal, a ideia de que eu possa lhe infligir dor sem qualquer justificativa, sem que você mereça, provoca uma sensação de injustiça. Um tipo de lacuna moral se abre entre a gente. A sensação de que um de nós está inerentemente correto e o outro não passa de um merdinha. A dor cria lacunas morais, e não só entre pessoas. Se um cachorro morde você, seu instinto é puni-lo. Se você bate com um dedinho na quina da mesa, o que faz? Grita com a porcaria da mesa. Se sua casa é derrubada por uma tempestade, você é dominado pela tristeza e fica furioso com Deus, com o universo, com a vida. Todos esses são exemplos de lacunas morais. São a sensação de que algo de errado aconteceu e você ou alguém merece ser recompensado. Sempre que há dor, cria-se um senso inerente de superioridade e inferioridade. E sempre há dor. Quando confrontados com lacunas morais, nós desenvolvemos emoções esmagadoras em direção à equalização, ou seja, um retorno à equidade moral. Esse desejo ganha a forma de merecimento. Como lhe dei um soco, você sente que eu mereço levar um também, ou ser punido de alguma forma. Essa sensação de eu merecer sentir dor vai fazer com que você tenha emoções fortes em relação a mim, provavelmente raiva. Você também terá emoções fortes a partir da conclusão de que não merecia levar um soco, que não fez nada de errado, e que merecia ser mais bem tratado por mim e por todas as outras pessoas ao redor. Esses sentimentos podem assumir a forma de tristeza, autopiedade ou confusão. Todo esse conceito de merecer algo é um juízo de valor que fazemos ao encararmos uma lacuna moral. Concluímos que uma coisa é melhor do que outra, que alguma pessoa é mais correta ou justa que outra, que um acontecimento é menos vantajoso que outro. Lacunas morais são onde se criam nossos valores. Agora, vamos fingir que eu peça desculpas pelo soco. Eu digo, putz, cara, aquilo foi muito injusto e, nossa, perdi totalmente a linha. Isso nunca mais vai acontecer, é sério. E para demonstrar meu profundo arrependimento, toma, fiz esse bolo para você. Ah, e fique com esses $100. Divirta-se. Vamos fingir também que isso esteja de bom tamanho para você. Você aceita minhas desculpas, meu bolo e os $100 e realmente sente que ficou tudo bem. Agora estamos equalizados. A lacuna moral entre nós sumiu. Você foi compensado e talvez até diga que estamos quites. Ninguém é melhor ou pior do que o outro. Ninguém merece tratamento melhor ou pior. Estamos operando no mesmo plano moral. Essa equalização restaura a esperança. Significa que não há nada necessariamente errado com você ou com o mundo, que você pode seguir em frente com uma sensação de autocontrole, $100 e um bolo delicioso. Vamos imaginar outro cenário. Agora, em vez de dar um soco em você, digamos que eu tenha lhe dado uma casa de presente. Sim, ouvinte, eu acabei de comprar a porra de uma casa para você. Isso vai abrir outra lacuna moral entre nós. Mas em vez de uma sensação esmagadora de querer igualar a dor que lhe causei, você vai sentir um desejo imenso de equalizar a alegria que proporcionei. Você pode me abraçar, agradecer 1000 vezes, me dar um presente em troca ou prometer cuidar do meu gato de hoje até o fim dos tempos. Ou se for particularmente bem educado e tiver algum autocontrole, você pode até tentar recusar minha oferta, porque reconhece que isso vai abrir uma lacuna moral entre nós que você nunca seria capaz de superar. Você pode expressar isso dizendo para mim: eu agradeço, mas não posso aceitar de jeito nenhum. Eu jamais conseguiria recompensá-lo. Com a lacuna moral positiva, você se sentirá em débito comigo. Sentirá que me deve alguma coisa, que eu mereço algo bom, ou que você tem que retribuir de alguma forma o que fiz. Você terá sentimentos intensos de gratidão e apreço dirigidos a mim. Talvez até chore de alegria. Que fofo! É nossa inclinação psicológica natural equalizar as lacunas morais, retribuir ações, positiva com positiva, negativa com negativa. As forças que nos impelem a realizar tais movimentos são as nossas emoções. Nesse sentido, cada ação demanda uma reação emocional oposta e de igual intensidade. Essa é a primeira lei emocional de Newton. Essa primeira lei está constantemente ditando o fluxo da nossa vida, porque é o algoritmo pelo qual nosso cérebro sensível interpreta o mundo. Se um filme mais provoca do que alivia a dor, você fica entediado ou talvez até irritado. Pode ser que você tente equalizar isso exigindo o dinheiro do ingresso de volta. Se sua mãe esquece seu aniversário, você pode equalizar isso ignorando-a pelos próximos 6 meses. Ou se você for uma pessoa mais madura, pode comunicar sua decepção a ela. Se seu time sofre uma derrota humilhante, você pode se sentir impelido a ir a menos partidas ou a torcer com menos afinco. Se descobre que tem talento para desenhar, a admiração e a satisfação que obtém da sua competência vão inspirá-lo a investir tempo, energia, emoção e dinheiro na arte. Se o seu país elege um palhaço que você é incapaz de suportar, você vai sentir uma desconexão com o governo e até com os outros cidadãos. Também vai sentir que merece algo em troca por aguentar as medidas que estão lhe impondo. A equalização está presente em todas as experiências, porque o impulso de equalizar é a própria emoção. A tristeza é um sentimento de impotência para compensar o que percebemos como perda. A raiva é o desejo de equalizar por meio da força e da agressão. A felicidade é a sensação de estar livre de dor, enquanto a culpa é a sensação de que você merecia uma dor que nunca chegou. Esse desejo de equalização está na base do nosso senso de justiça. Ele tem sido sistematizado no curso da história em regras e leis, como no clássico do rei babilônio Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Ou na regra de ouro bíblica, tratem os outros como gostariam de ser tratados. Na biologia evolutiva, isso é conhecido como altruísmo recíproco e, na teoria de jogos, chamado de estratégia tit for tat. A primeira lei emocional de Newton cria nosso senso de moralidade, baseia nossa percepção de justiça. É a essência de todas as culturas humanas e é o sistema operacional do cérebro sensível. Enquanto nosso cérebro pensante cria conhecimento factual com base em lógica e observação, sua contraparte elabora valores com base em experiências dolorosas. Experiências que nos causam dor criam uma lacuna moral em nossa mente. E o cérebro sensível considera essas experiências inferiores e indesejáveis. Experiências que aliviam a dor criam uma lacuna moral na direção oposta, e o cérebro sensível as considera superiores e desejáveis. Uma forma de compreender isso é considerar que o cérebro pensante cria conexões laterais entre eventos, igualdade, contraste, causa-consequência, etc., enquanto o cérebro sensível estabelece conexões hierárquicas, melhor-pior, mais desejável, menos desejável, moralmente superior, moralmente inferior. Nosso cérebro pensante raciocina de maneira horizontal. Como essas coisas estão relacionadas? Enquanto o cérebro sensível pensa verticalmente. Qual dessas coisas é melhor ou pior? Nosso cérebro pensante decide como as coisas são, e nosso cérebro sensível decide como elas deveriam ser. O cérebro sensível cria um tipo de hierarquia de valores para as nossas experiências. É como se tivéssemos uma imensa estante em nosso inconsciente, onde as melhores e mais importantes experiências da vida, com familiares, amigos, burritos, estão na prateleira de cima, e as menos desejáveis, morte, impostos, indigestão, na prateleira de baixo. Nosso cérebro sensível, então, toma decisões simplesmente buscando experiências que estejam na prateleira mais alta possível. Os dois cérebros têm acesso à hierarquia de valores. Enquanto o cérebro sensível determina em que prateleira fica cada coisa, o cérebro pensante consegue avaliar como certas experiências estão conectadas e sugerir como essa hierarquia de valores poderia ser organizada. Isso, basicamente, é crescer. Priorizar da melhor maneira sua hierarquia de valores. Por exemplo, já tive uma amiga que provavelmente era a maior festeira que já conheci. Ela ficava acordada a noite toda nas baladas e depois ia direto das festas para o trabalho de manhã, sem dormir nem um minuto. Ela achava muito sem graça acordar cedo ou ficar em casa numa sexta à noite. Sua hierarquia de valores era mais ou menos assim: DJs maravilhosos, drogas maravilhosas, trabalhar, dormir. Dá para prever o comportamento dela baseando-se somente nessa hierarquia. Ela preferia trabalhar a dormir. Preferia sair e ficar doidona a trabalhar. E tudo girava em torno da música. Até que um dia ela foi fazer uma dessas viagens internacionais de voluntariado, em que os jovens passam alguns meses trabalhando com órfãos em um país em desenvolvimento e, bem, isso mudou tudo. A experiência teve um impacto emocional tão contundente nela que alterou por completo sua hierarquia de valores. A hierarquia dela agora é mais ou menos assim: evitar que crianças sofram, trabalhar, dormir, sair à noite. De repente, como num passe de mágica, ela parou de viver nas noitadas. Por quê? Porque sair à noite interferia no seu novo valor principal: ajudar crianças que passavam por necessidade. Ela mudou de carreira e passou a se dedicar somente ao trabalho. Passa quase todas as noites em casa. Não bebe nem usa drogas. E dorme bem. Afinal, precisa de muita energia para salvar o mundo. Os amigos dos tempos de noitada olharam para ela com pena. Julgaram a minha amiga segundo os valores deles, que eram os que ela cultivava antigamente. Pobre garota festeira que precisa dormir cedo e trabalhar de manhã. Coitada, não pode mais sair e tomar êxtase todo fim de semana. Só que o engraçado sobre hierarquias de valores é o seguinte: quando elas mudam, você não perde nada, na verdade. Minha amiga não decidiu abrir mão das saídas por causa da carreira, mas porque já não achava as festas tão divertidas assim. O conceito de diversão é um produto da nossa hierarquia de valores. Quando paramos de dar valor a determinada coisa, ela deixa de ser divertida ou interessante para nós. Portanto, não há uma sensação de perda quando deixamos de fazê-la. Ao contrário, a gente olha para trás e se pergunta como conseguiu passar tanto tempo se importando com uma coisa tão boba e trivial, porque gastamos tanta energia em questões e causas que não importavam. Essas pontadas de arrependimento ou vergonha são um bom sinal. Significam que estamos crescendo. são o resultado de alcançar nossas esperanças. Segunda Lei Emocional de Newton. Nossa autoestima é igual à soma das nossas emoções ao longo do tempo. Voltemos ao exemplo do soco. Só que desta vez, vamos fingir que eu existo em um campo de força mágico que me protege de qualquer consequência. Você não pode me bater de volta. Não pode falar nada para mim. Não pode nem mesmo dizer algo a meu respeito para outras pessoas. Sou intocável. Um babaca onipotente, onisciente e horrível. A primeira lei emocional de Newton estabelece que quando alguém ou algo nos causa dor, uma lacuna moral se abre e o cérebro sensível evoca emoções ruins para nos motivar a equalizar a situação. Mas e se essa equalização não acontecer? E se alguém ou algo nos faz mal, mas não temos como retaliar ou nos reconciliar com aquilo? E se formos impotentes, incapazes de tomar qualquer medida para equalizar ou resolver as coisas? E se meu campo de força for simplesmente forte demais para você ultrapassar? Quando persistem por tempo suficiente, as lacunas morais acabam sendo normalizadas. Elas se tornam a expectativa padrão, estabilizando-se em nossa hierarquia de valores. Se alguém nos dá um soco e nós não podemos revidar, mais cedo ou mais tarde, nosso cérebro sensível vai chegar a uma conclusão assustadora. A gente merecia levar aquele soco. Afinal, a gente conseguiria equalizar as coisas se não merecesse, certo? O fato de que não conseguimos igualar a situação significa que deve haver algo inerentemente inferior em nós e ou algo inerentemente superior na pessoa que nos bateu. Isso também é parte da nossa resposta de esperança, porque se a equalização parece impossível, o cérebro sensível chega à segunda melhor estratégia disponível: desistir, aceitar a derrota e julgar-se inferior. Quando alguém nos maltrata, nossa reação imediata em geral é: ele é um idiota e eu estou certo. Mas se não somos capazes de equalizar e agir de acordo com esse princípio, nosso cérebro sensível vai acreditar na única explicação alternativa possível: eu sou um idiota e ele está certo. Essa desistência diante de lacunas morais reincidentes é parte fundamental da natureza do cérebro sensível. E essa é a segunda lei emocional de Newton. O modo como estabelecemos o valor de tudo que nos diz respeito é influenciado pela soma das nossas emoções ao longo do tempo. Essa desistência e a ideia de que somos inerentemente inferiores são muitas vezes chamadas de vergonha ou baixa autoestima. Dê o nome que quiser, mas a conclusão é a mesma. A vida o maltrata um pouco e você não tem forças para impedir que isso aconteça. Logo, seu cérebro sensível conclui que você talvez mereça essas coisas. É claro que a lacuna moral inversa também é verdade. Se recebemos uma porção de coisas sem merecer, troféus de participação e medalhas de ouro pelo nono lugar, acabamos com a crença falsa de que somos inerentemente superiores ao que somos de verdade. Por isso, desenvolvemos uma versão iludida de uma autoestima alta, ou, como é mais conhecido, viramos uns babacas. Autoestima é uma questão de contexto. Se você sofreu bullying porque usava óculos e tinha um nariz engraçado quando criança, seu cérebro sensível vai saber que você é nerd, mesmo que você cresça e se transforme num poço de beleza e sensualidade. Pessoas que são criadas em ambientes religiosos rígidos e recebem punições severas por seus impulsos sexuais, muitas vezes crescem com o cérebro sensível sabendo que sexo é errado, mesmo que o cérebro pensante já tenha concluído há muito tempo que sexo é uma coisa natural e maravilhosa. Autoestima baixa e alta parecem diferentes à primeira vista, mas são dois lados da mesma moeda falsa. Não importa se você se sente melhor ou pior do que todas as pessoas, a verdade é uma só. Você está imaginando que é especial, como um ser à parte do mundo. Um indivíduo que acredita merecer tratamento especial por ser incrível não é tão diferente de alguém que acredita merecer tratamento especial por ser um bosta. Os dois são narcisistas. Ambos se acham especiais e acreditam que o mundo deveria tratá-los como exceções, dobrando-se, antes e acima de tudo, aos seus valores e sentimentos. Narcisistas oscilam entre sentimentos de superioridade e inferioridade. Ou todos o amam, ou todos o odeiam. Tudo é incrível, ou tudo é uma merda. Dado o evento, ou foi o melhor momento da vida deles, ou totalmente traumático. Com o narcisista não existe meio-termo, porque reconhecer a realidade indecifrável e cheia de nuances exigiria que ele abrisse mão da sua ideia privilegiada de que é, de alguma maneira, especial. Em geral, narcisistas são pessoas insuportáveis, pois acham que tudo gira em torno deles e exigem que as pessoas à volta façam o mesmo. Se prestarmos atenção, podemos ver esse troca-troca entre baixa e alta autoestima em todo lugar. Assassinos em série, ditadores, crianças mal educadas, sua tia insuportável que sempre estraga o Natal. Hitler dizia que o mundo só havia tratado a Alemanha tão mal depois da Primeira Guerra Mundial porque os outros países tinham medo da superioridade germânica. E mais recentemente, em uma universidade na Califórnia, um atirador justificou sua tentativa de ataque a uma irmandade com o argumento de que as mulheres transavam com homens inferiores, enquanto ele era forçado a permanecer virgem. Talvez você até encontre esses traços na sua personalidade se for honesto consigo mesmo. Quanto mais inseguro for sobre determinado assunto, mais você vai oscilar entre sentimentos delirantes de superioridade, eu sou foda, e sentimentos delirantes de inferioridade, eu sou um merda. Autoestima é uma ilusão. É uma construção psicológica que o cérebro sensível tece para prever o que vai ser útil e o que vai atrapalhar. No fim, temos que sentir algo sobre nós mesmos para podermos sentir algo a respeito do mundo. E sem esses sentimentos, é impossível encontrar a esperança. Todos nós temos algum grau de narcisismo. É inevitável, porque tudo que sabemos ou vivenciamos aconteceu conosco ou foi absorvido por nós. A natureza da nossa consciência exige que tudo aconteça através de nós. É natural, então, que nossa suposição imediata seja que estamos no centro de tudo, porque estamos, de fato, no centro de todas as nossas experiências. Todo mundo superestima as próprias habilidades e intenções, assim como subestima habilidades e intenções dos outros. A maioria das pessoas acredita que tem inteligência e habilidade acima da média em quase tudo, principalmente quando não é esse o caso. Todos tendemos a acreditar que somos mais honestos e éticos do que somos de verdade. Sempre que temos chance, nos iludimos e acreditamos que o que é bom para nós também é bom para todo mundo. Quando fazemos merda, tendemos a achar que foi só um acidente. Mas quando outras pessoas fazem, imediatamente corremos para julgá-las. Um narcisismo básico e persistente é natural, mas também é provavelmente a origem de muitos dos nossos problemas sociopolíticos. Não é uma questão de direita ou esquerda, de gerações mais velhas ou mais novas, de Ocidente e Oriente. É uma questão humana. Todas as instituições vão se deteriorar e se corromper. Todas as pessoas, se receberem mais poder e menos limites, vão se aproveitar desse poder em benefício próprio, como é de se esperar. Cada indivíduo vai deixar de enxergar os próprios defeitos e, ao mesmo tempo, buscar as falhas mais óbvias nos demais. Bem-vindo ao planeta Terra. Aproveite sua estadia. Nossos cérebros sensíveis deformam a realidade de tal maneira que acreditamos que nossos problemas e dores são especiais e únicos no mundo, apesar de todas as provas mostrando o contrário. Exigimos esse nível de narcisismo inato porque o narcisismo é nossa última linha de defesa contra a verdade desconfortável. Porque, convenhamos, as pessoas são péssimas e a vida é difícil e imprevisível demais. A maioria de nós vive na base do improviso ou não faz a mínima ideia de para onde ir. E se não tivéssemos alguma crença falsa em nossa superioridade ou inferioridade, um credo ilusório de que somos extraordinários em algo, acabaríamos fazendo fila para pular da ponte mais próxima. Sem um pouquinho desse auto-engano narcisista, sem essa mentira perpétua que contamos a nós mesmos sobre a nossa excepcionalidade, provavelmente perderíamos a esperança. Mas esse narcisismo inerente tem um preço. Seja acreditando que você é o melhor do mundo, seja acreditando que é o pior, uma coisa também é verdade. Você está separado do mundo. E é essa separação que, no fim, perpetua o sofrimento desnecessário. Terceira lei emocional de Newton. Sua identidade vai permanecer como sua identidade até que uma nova experiência se oponha a ela. Vou contar uma história triste e bem comum. Garoto trai garota. Garota fica arrasada e se desespera. Garoto larga garota e a dor da garota continua por anos. Garota se sente um lixo. Para que seu cérebro sensível não perca a esperança, seu cérebro pensante precisa escolher uma explicação dentre duas disponíveis. Ela pode acreditar que A. Todos os garotos são péssimos. Ou B. Ela é péssima. Que merda! Nenhuma opção é boa. Mas ela decide escolher a opção A. Todos os garotos são péssimos, porque afinal ela ainda precisa conviver consigo mesma. Perceba que essa escolha não é feita de maneira consciente. Meio que simplesmente acontece e pronto. Agora vamos dar um pulo para alguns anos mais à frente. Garota conhece outro garoto. Esse garoto não é péssimo. Na verdade, ele é o contrário disso. É bem legal, carinhoso e se importa com ela. Tipo, de verdade. Mas agora a garota está diante de um enigma. Como esse garoto pode ser real? Como pode estar falando a verdade? Afinal, ela sabe que todos os garotos são péssimos. É verdade. Tem que ser. Ela tem cicatrizes emocionais que comprovam isso. Infelizmente, concluir que esse garoto não é péssimo é doloroso demais para o cérebro pensante da garota. Então, ela se convence de que ele também é péssimo. Ela aponta até as menores falhas dele. Ela percebe cada palavra incorreta, cada gesto fora de hora, cada toque desajeitado. Ela se concentra nos erros mais insignificantes, até que pulsem em sua mente como uma luz estroboscópica berrando: fuja, salve-se! Então é o que ela faz. Foge. E faz isso da pior forma possível. Ela larga o garoto por outro. Afinal, se todos são péssimos, qual é o problema de trocar um merda por outro? Não significa nada. Garoto fica de coração partido e se desespera. A dor permanece por anos e se transforma em vergonha. Essa vergonha o coloca em uma posição difícil. Porque agora o seu cérebro pensante precisa decidir: ou A, todas as garotas são péssimas, ou B, ele é péssimo. Nossos valores não são apenas o resultado de uma coleção de sentimentos. Eles são histórias. Quando o cérebro sensível sente alguma coisa, o cérebro pensante começa a construir uma narrativa para explicar isso. Perder o emprego não é só uma merda. Você construiu uma grande narrativa em torno disso, concluindo que aquele seu chefe babaca o sacaneou depois de anos de lealdade. Você se dedicou de corpo e alma àquela empresa. E o que ganhou em troca? Nossas narrativas têm aderência, prendem-se às nossas mentes e se colam às nossas identidades como roupas molhadas apertadas. Carregamos essas criações por toda a parte e nos definimos a partir delas. Trocamos narrativas com os outros, procurando pessoas com narrativas que combinem com as nossas. Chamamos essas pessoas de amigos, aliados, companheiros. E quem carrega narrativas que contradizem as nossas? Essas são as pessoas que chamamos de más. Nossas narrativas sobre nós mesmos e sobre o mundo são fundamentalmente baseadas em A. O valor de algo ou de alguém e B. Se esse algo, alguém, merece esse valor. Todas as narrativas são construídas da seguinte maneira: coisa ruim acontece com pessoa coisa e ela não merece isso. Coisa boa acontece com pessoa coisa e ela não merece isso. Coisa boa acontece com pessoa coisa e ela merece isso. Coisa ruim acontece com pessoa coisa e ela merece isso. Cada livro, mito, fábula, história, todo significado humano acumulado e transmitido é simplesmente mais um elo na corrente dessas pequenas narrativas carregadas de valor, uma depois da outra, daqui até a eternidade. Essas histórias que inventamos para nós mesmos em torno do que é ou não importante, do que é ou não merecedor, permanecem conosco e nos definem, determinando como nos encaixamos no mundo e entre as outras pessoas. Estabelecem também como nos sentimos sobre nós mesmos, se merecemos ou não uma vida boa, o amor do próximo, o sucesso, etc., e delimitam o que sabemos e compreendemos a nosso respeito. Essa rede é a nossa identidade. Quando você pensa consigo mesmo, eu sou um capitão de barco muito foda. Essa é a narrativa que construiu para se definir e se conhecer. É um componente do seu eu que você apresenta aos outros e espalha nas redes sociais. Você pilota um barco e é bonzão nisso, e por isso merece tudo de melhor. Mas o curioso é, ao adotar essas pequenas narrativas como identidade, você as protege e reage emocionalmente como se elas fossem parte inerente do seu eu. Assim como levar um soco vai causar uma reação emocional violenta, alguém chegar e lhe dizer que você é um péssimo capitão vai provocar uma reação negativa similar, porque essas respostas visam proteger o corpo metafísico da mesma maneira que protegemos o corpo físico. Nossas identidades viram uma bola de neve ao longo da vida, acumulando mais e mais valores e significados à medida que vão rolando por aí. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma relação próxima com sua mãe quando jovem e que esse relacionamento lhe traga esperança. Você então constrói uma história na sua cabeça que passa a definir parte de quem você é, assim como seu cabelo volumoso, seus olhos castanhos ou suas unhas do pé esquisitas. Sua mãe é uma grande parte da sua vida, uma mulher incrível. Você deve tudo a ela. E outras babaquices que as pessoas dizem quando ganham um Oscar. Aí você protege esse aspecto dessa identidade como se fosse parte de quem é. Alguém vem e começa a falar mal da sua mãe. E você perde a cabeça e sai quebrando tudo. E então essa experiência cria uma nova narrativa e um novo valor na sua mente. Você conclui que tem problemas de temperamento, especialmente no que tange a sua mãe. E agora, isso vira parte inerente da sua identidade. E por aí vai. Quanto mais tempo levamos mantendo um valor, mais no centro da bola de neve ele vai estar. E mais fundamental será para a forma como enxergamos a nós mesmos e o mundo. Como juros num empréstimo bancário, nossos valores crescem exponencialmente com o tempo, tornam-se mais fortes e influenciam experiências futuras. Não é só o bullying sofrido na infância que ferra a sua vida. É o bullying, mas toda a autoaversão de todo o narcisismo que você levou para os seus relacionamentos durante décadas, fazendo tudo dar errado. Os psicólogos não têm certeza de muitas coisas, mas sem dúvida alguma, de um negócio eles sabem. Traumas de infância acabam com a gente. Esse efeito bola de neve com os primeiros valores é o motivo pelo qual nossas experiências na infância, tanto as boas quanto as ruins, geram consequências duradouras em nossa identidade e os valores fundamentais que definem boa parte da nossa vida. Suas primeiras experiências se transformam nos seus valores centrais. E se seus valores centrais forem escrotos, criarão um efeito dominó que se estenderá pelos anos, infestando experiências com sua aura tóxica. Quando somos jovens, temos identidades pequenas e frágeis. Acumulamos poucas experiências. Somos completamente dependentes dos cuidados de terceiros e, sem exceção, estas pessoas vão cometer algum erro. Negligência ou dor causam reações emocionais extremas, resultando em enormes lacunas morais que nunca são equalizadas. Seu pai sai de casa e seu cérebro sensível de 3 anos chega à conclusão de que você nunca poderá ser amado. Sua mãe o abandona por causa de um marido rico e você decide que é impossível ter intimidade com alguém, que nunca vai poder confiar em outra pessoa. Não é de se surpreender que Newton fosse tão rabugento e solitário. E o pior é que quanto mais tempo levamos presos a essas narrativas, menos somos conscientes de sua existência. Elas se tornam um ruído de fundo dos nossos pensamentos, a decoração do interior da nossa mente. Apesar de serem arbitrárias e completamente inventadas, elas parecem não só naturais, como inevitáveis. Os valores que acumulamos durante a vida se cristalizam, sedimentando a nossa personalidade. A única forma de mudar nossos valores é ter experiências contrárias. E qualquer tentativa de se livrar deles por meio de experiências novas ou contraditórias inevitavelmente causará dor e desconforto. É por isso que não existe mudança sem dor, crescimento sem desconforto. Isso explica por que é impossível se tornar alguém novo sem antes sofrer a perda da pessoa que você era. Quando perdemos nossos valores, lamentamos a morte dessas narrativas definidoras, como se estivéssemos perdendo parte de quem somos, porque de fato perdemos. Sofremos como sofreríamos pela perda de um ente querido, de um emprego, de uma casa, de uma comunidade, de uma crença espiritual ou de uma amizade. Tudo isso é parte fundamental e definidora do seu eu, e quando isso é arrancado, a esperança que essas coisas traziam para a sua vida também se perde, deixando-o exposto, mais uma vez, à verdade desconfortável. Existem duas maneiras de se curar, ou seja, de substituir valores antigos e problemáticos por exemplos melhores e mais saudáveis. A primeira é reexaminar as experiências do passado e reescrever as narrativas em torno delas. Espera aí. Será que ele me deu um soco porque eu sou uma pessoa péssima ou porque ele é péssimo? Essa análise em retrospecto nos permite uma segunda chance para decidir. Sabe, talvez eu não fosse um capitão tão bom assim no fim das contas, e tudo bem. Muitas vezes, com o tempo, percebemos que o que antes acreditávamos ser importante sobre o mundo, na verdade não é. Em outras ocasiões, aumentamos a história para ter uma visão mais clara da nossa autoestima. Ah, ela me largou porque algum idiota largou ela, e ela sentia vergonha e achava que não seria valorizada em nenhum relacionamento. E, de repente, fica mais fácil aceitar um término. Outra forma de fazer esse movimento é começar a escrever as narrativas do seu eu futuro, visualizar como a vida seria se você cultivasse determinados valores ou adotasse certa identidade. Ao visualizar o futuro que queremos para nós mesmos, permitimos que nosso cérebro sensível experimente esses valores. Veja como é a sensação antes de nos comprometermos com eles. Mais cedo ou mais tarde, depois de repetir bastante esse exercício, o cérebro sensível se acostuma com os novos valores e começa a acreditar neles. Esse tipo de projeção futura, em geral, é ensinada da pior forma possível. Imagine que você é podre de rico e tem uma frota de iates. Um dia isso vai virar realidade. Infelizmente, visualizações como essa não estão substituindo um valor atual nocivo, materialismo, por outro melhor, mas apenas masturbando seu valor atual. A mudança verdadeira teria que partir da imagem de como seria não querer mais iates para começo de conversa. Uma visualização produtiva deve ser um pouco desconfortável, deve ser desafiadora, difícil de conceber. Caso contrário, significa que nada está mudando. O cérebro sensível não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. Essa é a área do cérebro pensante. E uma das estratégias que o cérebro pensante usa para indicar ao cérebro sensível o caminho certo a tomar é fazer perguntas que comecem com "e se?". E se você odiasse barcos e, em vez disso, passasse o tempo ajudando crianças com deficiência? E se você não tivesse que provar nada às pessoas para que elas gostassem de você? E se a falta de tempo das pessoas tiver mais a ver com a vida delas do que com você? Outras vezes, você pode simplesmente contar histórias ao cérebro sensível que não sejam necessariamente verdadeiras, mas que pareçam ser. Joko Willink, antigo agente especial da Marinha dos Estados Unidos e escritor, diz no seu livro Discipline Equals Freedom, Field Manual, Disciplina é igual à Liberdade, Manual de Campo, que ele acorda todos os dias às 4:30 da manhã porque imagina que seu inimigo está à solta pelo mundo. Ele não sabe exatamente onde, mas supõe que esse inimigo deseja matá-lo. E ele sabe que terá uma vantagem se acordar mais cedo. Willink desenvolveu essa narrativa enquanto servia no Iraque, onde realmente havia inimigos que queriam matá-lo, mas a manteve depois de voltar à vida civil. Olhando pelo lado racional, essa narrativa que ele criou para si não faz o menor sentido. Inimigo? Onde? Mas figurativamente, pela parte emocional, é muito poderosa. O cérebro sensível de Willink ainda acredita nesse cenário. E por isso faz com que ele acorde toda manhã, antes mesmo de algumas pessoas terem terminado a bebedeira da noite anterior. Essa é a ilusão do autocontrole. Sem essas narrativas, sem desenvolver uma visão clara do futuro que desejamos, dos valores que queremos adotar, das identidades que queremos deixar para trás ou assumir, estaremos sempre condenados a repetir nossos erros. As histórias do passado definem nossa identidade. As histórias do futuro definem nossas esperanças. E é a nossa habilidade de entrar nessas narrativas e vivenciá-las, de torná-las realidade, que dá significado à vida. Gravidade emocional. Newton Emo estava sentado sozinho em seu quarto de criança. Estava escuro lá fora. Ele não sabia quanto tempo havia passado acordado, que horas ou que dia era. Estava trabalhando sozinho havia semanas. A comida que sua família deixara para ele estava intocada ao lado da porta, apodrecendo. Ele pegou uma folha de papel e desenhou um círculo. Então marcou pontos na borda do círculo e, com linhas pontilhadas, indicou o empuxo de cada ponto em direção ao centro. Logo abaixo do desenho escreveu: "Há uma gravidade emocional em nossos valores. atraímos para a nossa órbita aqueles que têm valores semelhantes aos nossos e instintivamente repelimos, como se por um magnetismo inverso, aqueles cujos valores são contrários. Essas atrações formam grandes órbitas de pessoas com pensamentos semelhantes em torno do mesmo princípio. Cada uma segue o mesmo caminho, girando em torno da mesma ideia estimada. Ele então desenhou outro círculo adjacente ao primeiro. As linhas dos dois círculos quase se tocavam. Em seguida, desenhou linhas de tensão entre as bordas dos dois círculos, os pontos em que a gravidade exercia sua força nas duas direções, atrapalhando a perfeita simetria de cada órbita. Então escreveu: grandes grupos de pessoas se reúnem, formando tribos e comunidades baseadas em avaliações semelhantes de suas histórias emocionais. Pode ser que você valorize a ciência, por exemplo. Eu também valorizo a ciência. Logo, existe um magnetismo emocional entre nós. Nossos valores se atraem e nos fazem entrar perpetuamente na órbita um do outro, em uma dança metafísica de amizade. Nossos valores se alinham. Nossa causa é uma só. Mas digamos que um cavalheiro veja valor no puritanismo e outro no anglicanismo. Eles habitam gravidades relacionadas, porém diferentes. Isso faz com que um atrapalhe a órbita do outro, provocando tensão entre as hierarquias de valor, desafiando a identidade do outro e, portanto, gerando emoções negativas que irão afastá-los e impedi-los de compartilhar a mesma causa. Essa gravidade emocional, eu declaro, é o que compõe a organização fundamental de todo o conflito e objetivo humano. Com isso, Isaac pegou outra folha e desenhou vários círculos de tamanhos diferentes. Quanto mais forte é o valor que temos, escreveu. Ou seja, quanto mais convictos estamos ao determinar algo como superior ou inferior a todo o restante, mais forte é a sua gravidade, mais estreita é sua órbita e mais difícil é que forças externas atrapalhem seu caminho e seu propósito. Portanto, nossos valores mais fortes exigem ou a afinidade ou a antipatia alheia. Quanto mais pessoas compartilham o mesmo valor, mais elas começam a se reunir e a se organizar em uma instituição única e coerente em torno dele. Cientistas com cientistas, religiosos com religiosos. Pessoas que amam a mesma coisa amam umas às outras. Pessoas que odeiam a mesma coisa também se amam. E pessoas que amam ou odeiam coisas diferentes se odeiam. Todos os sistemas humanos, mais cedo ou mais tarde, chegam a um equilíbrio se reunindo e se encaixando em constelações de sistemas de valores partilhados. As pessoas se unem e alteram suas narrativas pessoais até que elas se unifiquem e a identidade pessoal, consequentemente, se torne a identidade do grupo. Você talvez diga: mas, Newton, meu bom homem, a maioria das pessoas não valoriza as mesmas coisas? A maioria das pessoas não quer simplesmente um pedaço de pão e um lugar seguro para dormir à noite? E minha resposta é: você tem toda a razão, meu amigo. Todas as pessoas são mais parecidas do que diferentes. Em geral, todos nós queremos as mesmas coisas na vida. Mas pequenas diferenças provocam emoções que, por sua vez, geram um senso de importância. A partir disso, passamos a atribuir relevância desproporcional às nossas diferenças, deixando de lado as semelhanças. E essa é a maior tragédia da humanidade: estarmos condenados a um conflito perpétuo por diferenças mínimas. Essa teoria da gravitação emocional, a coerência e a atração de valores semelhantes explica a história dos povos. Cada parte do mundo tem seus fatores geográficos. Uma região pode ser de difícil acesso, escarpada e bem protegida contra invasores. As pessoas dali naturalmente passariam a valorizar a neutralidade e o isolamento, o que então se tornaria a identidade daquele grupo. Outra região talvez tenha comida e vinho em abundância, e os habitantes dali valorizariam a hospitalidade, as festas e a família. Isso também se tornaria sua identidade. Outra região pode ser árida e difícil de se viver, mas com uma paisagem aberta e uma vista que a conecte a muitas terras distantes, o que faria seus habitantes valorizarem autoridade, liderança militar e domínio absoluto. Isso também é a identidade deles. E assim como o indivíduo protege sua identidade através de crenças, racionalizações e preconceitos, da mesma maneira comunidades, tribos e nações protegem as delas. Com o tempo, essas culturas se solidificam em nações que se expandem, trazendo mais e mais pessoas para seus sistemas de valor. Em algum momento, essas nações entrarão em contato e seus valores contraditórios irão colidir. A maioria das pessoas não dá mais valor a si do que aos valores de sua cultura ou grupo. Logo, muitas estão dispostas a morrer por seus valores mais importantes, pela família, pelos entes queridos, pela nação, pelo Deus em que acreditam. E como estão dispostas a morrer por isso? Essas colisões culturais, inevitavelmente, resultam em guerras. A guerra não passa de um teste de esperança. O país ou povo que adotou valores que melhor maximizam os recursos e as esperanças de seus habitantes, inevitavelmente sairá vitorioso. Quanto mais uma nação conquista povos vizinhos, mais seus habitantes sentirão que merecem dominar os outros e mais irão enxergar os valores da sua nação como as verdadeiras luzes que guiam a humanidade. Uma vez cristalizada, a supremacia desses valores vitoriosos será repassada em histórias, em contos. Eles serão transmitidos a gerações futuras para lhes dar esperança. Com o tempo, quando esses valores perderem sua eficácia, serão subjugados por valores de uma nação mais nova. E a história seguirá em frente, com o desdobramento de uma nova era. Assim, eu declaro, configura-se o progresso humano. Assim que terminou de escrever, Newton colocou sua teoria da gravitação emocional na mesma pilha que suas três leis emocionais e então parou para refletir sobre suas descobertas. Naquele momento de quietude e escuridão, Isaac Newton olhou para os círculos na folha de papel e chegou a uma conclusão perturbadora. Ele próprio não tinha órbita. Ao longo de anos de traumas e fracassos sociais, havia voluntariamente se separado de tudo e de todos, como uma estrela solitária em trajetória própria, sem empecilhos ou influências do empuxo gravitacional de qualquer sistema. Ele percebeu que não valorizava ninguém, nem a si mesmo, e isso lhe provocou uma solidão e uma tristeza avassaladoras, porque nenhuma lógica, nem todos os cálculos do mundo compensavam o desespero das infinitas tentativas do seu cérebro sensível de encontrar esperança no mundo. Eu adoraria poder dizer que o Newton do universo paralelo, ou o Newton emo, superou a tristeza e a solidão. Eu gostaria muito de poder dizer que ele aprendeu a dar valor a si mesmo e aos outros. Mas, como o Isaac Newton do nosso universo, Newton emo passaria o resto dos seus dias sozinho, rabugento e deprimido. As perguntas respondidas por ambos os Newtons naquele verão de 1665 intrigavam filósofos e cientistas havia gerações. Ainda assim, em questão de meses, aquele cara de 25 anos, rabugento e antissocial, descobriu o mistério, decifrou o código. E lá, nas fronteiras das revelações intelectuais, ele largou suas descobertas em um canto mofado e esquecido do escritório apertado, em uma remota vila do interior, a um dia de viagem a norte de Londres. E lá, elas permaneceriam, juntando poeira, desconhecidas pelo mundo.